André Cedrins, o mural de Ibi Koala. É todo dia no boteco, pai. Tem jeito não. Prega de luxo é assim. Amigos me perguntam por que eu vivo só bebendo. Nos botecos agora eu estou vivendo. Não tem outra saída. Ela saiu da minha vida, não do pensamento. Por isso que eu bebo a todo momento. Porque ainda sou gamado nela. Choro, choro, choro. Bebo, bebo, bebo. E assim vou levando a vida feito um cachaceiro. Cachaça no boteco eu bebo. Bota mais um aí, menino. Amigos me perguntam por que eu vivo só bebendo. No boteco agora eu estou vivendo. Não tem outra saída. Ela saiu da minha vida, não do pensamento. Por isso que eu bebo a todo momento. Porque ainda sou gamado nela. Choro, choro, choro. Bebo, bebo, bebo. Cachaceiro. Choro, choro, choro. Bebo, bebo, bebo. Enquanto tiver cachaça no boteco eu bebo. Choro, choro, choro. Bebo, bebo, bebo. E assim vou levando a vida feito um cachaceiro. Choro, choro, choro. Bebo, bebo, bebo. Enquanto tiver cachaça no boteco eu bebo. Enquanto tiver cachaça no boteco eu bebo.